Hij zei dat zijn van de kopje. De barrières, uma centena da coluna 7, curva esquerda, na 6 da Momo, e após prossegue direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5561. Chapeuzes a bordo. No PAB para acionamento de decolagem, chame torre Salvador 118.95, ajuste altímetro no 016. Alô, 329007, para pushback acionamento. 3890, está autorizado, chama para o táxi. Puxa, aciona, chama para o táxi, 3290, obrigado, senhor. Eu tenho mais cadeias no fundo livre, aciona, chama o táxi. Oscar Delta Uniforme, livre acionar, chame táxi. Uma 963, sou autorizado da Leão, nível 360, decola pistão 0, curva à direita. Saída da El, Leda e Rumi, viável November 857, Moço. Mike Oscar Lima, Sierra Uniforme. Controle Salvador opera 120.8, aciona 5035. Bom, 963, escuta já essa correção, pronto, pushback também. Alô Salvador, azul 4201 na posição 1 para pushback de acionamento. Azul 4201, largo pushback de acionamento. Aguardando, 4201. Uniforme, livre táxi, porte para ingresso, pista no 7. Todo approach. Agora approach, isso, entendo. Salve Salvador, bom dia, Chiné 6225 no 612 para puxa acionamento. Chiné 6225, aguardo se tiver acionamento. Aguardando. Voo no 093, prepara a árvore elétrica, aguardando cópia. Aguardando, vou 1-0-3. Você vai sair do problema? Abo Elefo. Abo. táxi está 3890, 3 em 15 de autonomia, altero na Fortaleza, 172 a bordo. Então, 3890, está autorizado o táxi Matiuno, táxi Índia, ponto espera piscina 0, chame em Salvador, 11895, ajuste altímetro 0, 16. Página Índia, 3895, ponto espera 10. Obrigado, bom dia, está 3890. Bom voo. Salvador, bom dia, chame 6211. Tem informação boa para... Chanel 6211, prepara Dael, Leida e Rumi. Dael, Leida. Voa 093.4. Sua cota externa, preto. Autorizado com fim, nível 360, decola piscina 0, curva à direita. Saída Ambor, Elefa, após voa direto Nítigo, November, India Tango, Bravo, Oscar, intercepta pelo 21. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5037. Autorizado nível 360, para com fim, decola 10, curva à direita, saída Arbor, Elefa, CCT, Nítio, Nítio, 021. O controle é 1208, transponder 5037. 093 DCT Nítimo, November, India Tango Bravo Oscar, chama pronto, pushback saneamento. Sala após o TAN, o 6225 poderia iniciar? Afirmo, o Sala 6225 está autorizado, pushback saneamento, chama pronto para o táxi. Autorizado, chamará, obrigado. Azul 4201, após a passagem do Airbus da TAN, retaguarda, sou autorizado. Pushback, estacionamento, uma pronta para o táxi. Certo, após a passagem do Airbus, vai iniciar e chamará para o táxi do 4201. Chamará 211, não pronto, fazer. Pronto, autorizado Galeão, nível 360, decola piscina 0, curva à direita. Sede da El, Leda e Rumi. Viado para November 857, Moço. Mike Oscar Lima, Sierra Uniforme. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5026. É curso, Juliette. Qual você é o seu chamado de pouso? Ono, ono, dois. Para o táxi, estou chamando 6225. Uno, uno, uno. Goiânia, 3 horas. A Embraer da Azul, via Pátio Una, Tocco Índia, ponto 0, no 0, chame torre 18, decimal 95, ajuste altímetro no 0, no 6. Afirmativo, segue o Azul, ponto 0, 295, 1016, 622. Azul, bom dia, até 3890, decolou, se escuta. 3890, contato radar da colégio, subiu até 330, se da PUCA. São Paulo 330 da PUCA. 4 horas e 30 minutos, alternando Ribeirão Preto para o táxi. Azul 4201, autorizado até a cliente. Ponto espera, pista no 0, chame torre 1895, ajuste no 0, 16, do voo. Táxi via Índia no ponto de espera da Rosário, torre 118, pessoal 95, obrigado, bom dia. Torre Salvador Azul 4201 no ponto de espera da 10, pronto. Azul 4201, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 7, 0 graus, 12 nós. A linha decola da 10, o Azul 4201. Salvador, o Xenia 6225, no ponto de espera da Luzera, está pronto como número 2. 225, número 3, a decolar. Observando a rolagem do Embraer da Azul, após autorizado a minha e manter cabeceiro no 0. Rosa Azul ali, manteram no 0, 6225. Decolagem 2-0, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo, bom dia. Bom dia, 4-3-0. Zion. Oi, 4-3-0, contato radar da colégio, tudo mantendo de voo 3-4-0, 2-2-0, beleza. 3-4-0, 2-0, beleza, azul 4-2-0. Delta Uniforme, vento no 70 graus com 09 nós, autorizado a decolar, pistão no 7. Para o taxa China 62 de Lono com 76 a 82 a bordo, 3 horas de pista de autonomia até na Guarulhos. China 62 de Lono 1, estou autorizado a prosseguir o táxi a parte 1 na Tuxo Índia. Ponto 0, pistão 0, chamitou e salvador 119, perdão, 18, pistão 95, existe altímetro no 0, 16 por voo. Repartido, até o ponto 0 da 10, 22 por máximo. Pode ser 0, obrigado, ponto 0. Controle salvador, bom dia, Alfa, passando o Oscar da Uniforme. Informe, contato na Dana da Colégio, submantenha o 100 sem restrições, seu detalhe. Saída Momo para 100 sem restrições, o Oscar Delta Uniforme. Controle Indiana, gente virou o 4400, a sua indicação de se mantenha 2 mil pés, o time de Salvador 106, chega da manhã. Salvador, o Gol 1865, autorização Brasília, 7 da Golf. 45, alternativa 2000, decimal 85. É, pode repetir, boa. Brasília, nível 360, da cola 10, curva direita, na saída Abra, Fabiato do 17. Controle Salvador, opera 1208, transpondo 5041. 360, autorizado, autorizado do 17, decola da 10, curva direita, Lessa é Arbor, transição é Lessa. Transponder 1208, controle 1208, transponder 5041. Bom dia, pronto. 2911, autorizado a manter, cabeceiro 10. Melhor 25, decolo de 26, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Controle 208, obrigado, bom dia. 6h37, Guarulhos com 67 a bordo. Controle Salvador, assinar 6225. Espera, piscina 0, chame 3 Salvador, 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0, 16, bom voo. 06, livre táxi, 2895. Tenha um bom dia, bom trabalho. Alô, com Juliette. Chega 60, meio de Salvador. Eu tô sem revisão visuais. O nível de voo 105, para informação de voo alerta, monitor essa frequência do centro Recife em 260 terra 288. Onda, chama centro Recife em 3325, terra 25, décima 1. 3325, 125, onda azul, 421. Autorizado a decolar, pista no zero, vento no 70 graus com 09 nós. Feito 5 para dirigir de formações. Eu te informe quando tiver condições curva à direita. Afirmativa, informaremos. Oceano 6225, agora voando Arbor. 8, bom voo, bom dia. 208, voo Oceano 62, de novo. 25. Na posição 9. 400, pronto, bom dia. 8, na frente. Curva na direita para o 180. 3621, contato retorno da colégio. Submatão 360, até as cruzinhas 2010, Rui Leblanc. Cumprir com a posição após 2010? Posição Leblanc. Leblanc, 6621. Controle Salvador, voo azul 2775190, sente da Golf. Azul 2775, completo radar, 30 milhas, sudeste Salvador, chama ele a descida, autoriza a chegada na área. Para ideal 2775, para a descida. Você para 050. 050, 2775. Chamando 050. Aguarde mais 2 minutos para a decolagem. O voo 963, devido ao tráfego à frente, mesma saída e mesmo nível. Ok, aguarda o voo 963. Olá, bom dia, 903 da Gol, não vai se posicionar. Voo 0093, aguarde, número 2, no setor. 5 chama o centro Recife, frequência 260, alternativa 28, 8. 6225-1260-1228? 260, antena 288. Afirmo, 1288, obrigado. Autorizado a decolar, pista no zero, vento no 70 graus com 08 nós. Energia do sol para aproximação. Autorizado, da Colas 33, controle 120 decimal 8, bom voo, bom dia. 208, bom dia. Boa 865, está autorizado a táxi via Pat 1, no táxi Índia, ponto 010, Cimiturri, 1895, registro altimétrico no 016. Serve táxi, 1895, pode ser, obrigado. 2000 Leda ascendendo para o 360, gol no 963. Gol 093, observe o táxi do banco da Gol, pode ser obrigado. Pronto para o táxi. Achando o centro de Recife, as frequências 3325, rotando 25, decimal 1. 3325, 25, 1, chame 62, aluno. Obrigado, bom dia. Bom, Salvador, Alfa Juliette solicitando reboque da posição 4 Lima, pátio 3, para a posição 8 no pátio 1. 9970, complete a posição do senhor Juliette, chama a posição da Bia, em 198, posição 95. 395, autorizado acesso à saída do pátio 3, reporta ingresso no pátio 1. 710, informarei mais travado. 10970, altímetro no 017. 1017, mais travado. Gol 865, pronto, espera pronto. 865, a linha decola sem parada, pistão no zero. Apreço. Cuidado, a linha e decolar sem parada, pistão no zero, vento no 70 graus com 08 nós. Gol 1865. A linha decola. Gol 9970, informe Boeing 737 da Gol, ingressando para a decolagem imediata, pistão no zero, fornei aproximação, guardando pista livre. 70. Submarino 63 a bordo. 63. Autorizado o táxi via parte 1, táxi Índia. Passar a pista no 0, chame Torre Salvador, 118.95. Registro altímetro no 0, 17, gol no 093, bom voo. 775, a ATU informa a chuva elétrica para o verticador do aeródromo, porém a operação permanece visual. Sente, 277. Depois 37, controle 20.8, bom voo, bom dia. 20.8, bom dia, obrigado. General 9970, pouso autorizado, pista 10, o vento 160 graus com 09 nós, informo pista molhada a partir do último terceiro trecho da pista. Certo, general, ele pode. Salvador, bom dia, 1865. 865, contato radar da colagem, submantenho 360 via água. Sabe, mantenho 360 na saída água, 1865. Agradecida. 775, desce para 2000 pés, altímetro em Salvador 9017, IVLS, altímetro. Chame estabilizado no curso do localizador. Desce para 2000, autorizado ILS, vai chamar estabilizado 2775. Bruno 963, chama o centro Recife em 3325, alterna 25 decimal 1. 3325, uma boa, 963. 251 na secundária. 251, obrigado. Salve Salvador, Alfa e Juliette. Tank e Juliette, só um instante. Tank e Juliette, autorizado ingresso do pátio 1 até a posição 08, reportando ao término. Alfa e Juliette prosseguindo a reboque até a posição 8, pátio 1, ok. Depois 41, controle 20.8, tem um bom voo, bom dia. 20.8? Primo, 20.8, tem um bom voo, bom dia, voo no 093. Bom dia, voo no final de semana, Vic, alô, bom jogo aí. Comece. Coluna de escudo, 2000 pés. Boa, 0093, contato radar da colagem, suba a saiu da ASA para 360. Alô, 360, pode voar ASA depois de 2000? 093, não acertei a terceira saída. Será? Estabilizado 2775. Azul 2775, complete final de LED Creation, na torre na frequência 118, 1895. 1895, boa. 2 Salvador, bom dia, Azul 2775, estabilizado no ILS X-Ray. Azul 2775, bom dia, continua a aproximação, reporta visual. Consegue a aproximação, vai reportar visual 2775. Baixou, travou. 2775, sola de 47, direita, sola, 121, decima 1. Direita, 121, olho, boa. Já foi, tá. 126, decimal 0, até na 128, decimal 8. 0, 2, 8, 8, obrigado. Boa, no 649, essa identificação de desvia chegada a ponto para 4.10, ajuste no 097. Estou no 649, mas sempre 230, mais 25 milhas para a informação. Estou no 649, livre de dia, rebaixa no térmico. Local 9, sim. Tchau, Índia, prossiga. Bom dia a todos aí, o Mike Hotel Índia solicita autorização de reboque da remonta 13 até o FIA número 9 aqui do pátio principal. Autorizado, reporte término, Mike Hotel Índia no 09 do pátio 1. Positivo. Final aí, repórter aí, graças. Federal 9970, confirma o horário do plano. Qual o tempo da próxima? 10h30 da próxima? Correto. Gente, aguarde. Aguarda. Brasil, 5973 sentido hotel, nível 360 para Recife. Informação hotel, confere, pronto, cópia. Para cópia. Autorizado, Serra Bravo, Serra Vista, até Serra Bravo, Romeu, Foxtrot, via Peugeot 17. Nível de voo 330. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda. Acione 5103, controle Salvador, pela uma frequência 120, decimal 80. Controle 208, fora da 10, com frente esquerda, chamada neta para puxa acionamento. Objetivo 973, saída Pucarjá, Moaru, autorização para Recife. Gente, Pucarjá, Moaru, para Recife. Protegimento está correto, autorizado, puxa no pátio 3, chame táxi. Obrigado. Federal 9970, pronto, cópia. 295, obrigado, Sejão. 9970, autorizado, Serra Bravo, Serra Vito, para Serra Bravo, São Eco, seu peso 120. Nível de voo autorizado 340, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Nenim, transponder 5106, controle Salvador, será na frequência 120, decimal 8. Está autorizado no 340 para Serra Bravo, Tanguera. A primeira é a Peugeot 20, a pista 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Nenim, 5106, transponder, 208 é o controle 9970. Federal 9970, protegimento está correto, no pátio 3, chame pronto. Camara. 12-0, 6-4-9.